Homem, quando dá pra ser assim, não tem mais jeito. Mas eu tô ligada, não vou marcar bobeira. Se liga no que eu vou falar, eu não quero te ver chorar depois. Não diga que eu não avisei. Fica tranquilo, vai cuidar do seu harém. Pois quem quer tudo, nada tem. Fica sem ninguém. Já deu, me cansei de ser bacana com você. Todo dia me engana pra sair pra bebedeira. Tô de saco cheio, para de amolar. Cê ainda se lembra, foi você quem me pediu pra namorar. Me cansei de ser bacana com você. Todo dia me engana pra sair pra bebedeira. Tô de saco cheio, para de amolar. Cê ainda se lembra, foi você quem me pediu pra sem ninguém. Pra mim já deu, me cansei de ser bacana com você. Todo dia me engana pra sair pra bebedeira. Tô de saco cheio, para de amolar. Cê ainda se lembra, foi você quem me pediu pra namorar. Me cansei de ser bacana com você. Sair pra bebedeira. Tô de saco cheio, para de amolar. Cê ainda se lembra, foi você quem me pediu pra namorar. Cê ainda se lembra, foi você quem me pediu pra namorar. Central do Sertanejo, os melhores do sertanejo no seu rádio. Bruno e Keila, pra mim já deu. Antes tá M. Thiago, Ike Dó, Adson e Alana, Vida Louca. E Chico Rei Paraná, Um Degrau na Escada. Central do Sertanejo, fechando mais uma super edição. Mas amanhã, na terça, estou de volta com muito mais. Um grande beijo e tchau, tchau. Central.